Um painel da FIFA está exigindo que a organização estabeleça um prazo para o Irã colocar um fim na proibição imposta à participação de torcedoras no estádio. O Comitê Consultivo de Direitos Humanos da FIFA disse que a organização precisa ser mais explícita ao estabelecer um cronograma a ser seguido e anunciar sanções esperadas em caso contrário. Os estatutos da FIFA proíbem a discriminação de gêneros, apesar de os líderes da organização tipicamente evitarem qualquer crítica pública ao governo iraniano. Este mês foi permitido que centenas de mulheres selecionadas para o evento assistissem à final da Liga dos Campeões da AFC no Teherã. No relatório anual do comitê, a FIFA afirmou que ampliará a atuação dos 8 integrantes do painel até o ano de 2020.